no 099, ponto de espera pronto, boa noite. No 099, após a rolagem do aeronave da Azul, ali mantendo no zero. Após a Azul, ali mantendo no zero, bom, 099. Decolou aos 1-5, 1-208, patrulha do voo. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2712 decolou no perfil da Conde. Azul 2712, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 1170. É ascensão 1170, o Azul 2712. Autorizado decolagem no zero, vento 170 graus, 069. Liga decolagem no zero, bom, 099. Abapá, Lima, Lima, Foco, 5, 3 milhas. Lugar de Salvador, serviço radar encerrado, chame Deus, 120, decima 1. Decolou aos 1-8, controle 1-20-8, bom voo. 208, grato, boa noite. Contou Salvador, o 1099 da Gol. Gol 1099, contado radar, via saída Argo 1, suba para a nível de voo 360. Nível 360, grato. Ali mantém pista 1-0. 1.05 autorizado, decolagem no zero, o vento 1.50 graus, 0.6 nós. Decolagem, voo 1.05. Decolou 21, 1208 controle, bom voo. 208 controle, boa noite, Fono 705. Controle Salvador, muito boa noite, Fono 705. Fono 705, boa noite, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Saída da El para 360, Fono 705. Sala 3858, sono identificação, via chegada Mara e desça para nível de voo 050. Sala 3858, autorizada. Direto Serra Vitor 366. Controle Salvador, o voo 1705, acertando os desvios proa 165 por aproximadamente 20 milhas. Fono 705, autorizado desvio, após o desvio, voo Leda. Após desvios, Leda, o voo 1705. Voo 1099, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288. E 260, o voo 1099. 3858, ciente do desvio. Após o desvio, Serra Vida 366. Gol 1705, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 1251-2835, gol 1705, boa noite. Boa. 2858, desça para 25010, o ajuste no 013, autorizado a sinal RNAV, reposta habilitada. A 2500, reportará a próxima 2712, controle. Prossiga 2712, escuta. Azul 2712, 63 milhas, Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. Chame Aracaju, 1203, graças ao serviço, boa noite. Boa. Gol 1344, acione identificação, via filha da Mari, desça para 4000 pés, o ajuste no 013. Na Mari, até 4000, 013. 5 a 4 dias, à direita proa 80-080. Deve estar uma formação. Bona 344, frente, após o desvio, se tiver condições, autorizado, Serra Vista 366. Após o 366, o 344. 3850, estabilizado. Então, 3858, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 18952, Salvador. Muito obrigado. Salvador, boa noite, 3858, tá estabilizado aí na verdade. 258, Senegal 2013. Cuidado aproximação, agora instrução de pouso. Aguarda. Tá 358, autorizado pouso 10, vento 160 graus, 4 nós. Autorizado pouso 10, tá 3858. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6310, passa 195 para 150. Oceania 6310, acione identificação, investiga da mar e desça para nível de voo 050. Para o 050, 6310. Correndo no solo, 4-3, direita, 1-2-1, decimal 1, no solo, Salvador. 2-1-1, 63-10, ciência do desvio, repasse ao término. Escuta ela. Bono 344, desça para 25006, na sua do Serra Vida 366, autorizada final R-Nave, reposta estabilizada. O ajuste no 0 na 3. Vai reportar estabilizado. Na 6310, após o desvio, autorizado o Serra Vega 366, desça para 4 mil pés. O ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3, mais 10 milhas nessa proa e voa na proa do 366, 6310. Ah, estabilizado, campo à vista, o 344. Corona 344, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Oxené 6310, desça para 2500 pés. O ajuste no 093, autorizado a sinal RNAVE, responsabilizado. Tudo sem a proposta lá. Boa noite, gol no 344, está próximo ao 372, baixar o trabalho. Gol no 344, quem negar no 0, no 3, autorizado pouso no 0, vento 160 graus, 79. NB pouso, ponto certo. Obrigado. Estabilizado RNAVE ou Xanel. Xanel 6310, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado. Oi, Salvador, ou Xanel 6310, final 10. 6310, corrigindo a aproximação, agora de pista livre. Claro. 134 no solo, 54, direita, 121 no solo. 218, livrar 34. Autorizado pouso pistão 0, vento 170 graus 79. Rio Xangá. Gol 1096, Cocker Dance, descend from level 050, clear my arrival. Again, descend from level 050, we are clear for Mari arrival. We have a lot of weather after Mari. Can we fly heading 045 and after that proceed for RNF approach via Sierra 6368? Go 1096, clear the after deviation, fly head is 7368, descend is for level 050. 045, after clear weather, we fly to Sierra 6368. Thank you. 996, África de Vesha, clear direct Terra Vita 366, descend 2503, UNH1013, report 7. Final Terra Vita 368, 0096, copy final, call tower, frequency 118.905. Okay, thanks, calling tower 118.905, go 1096, good night. Modo Tower, good evening, go 1096, 4 miles to Sierra Victor 372. Go 1096, continue approach, expressing to Chilean. Yes, sir. Continue approach, stand by landing clearance, go 1096. Check landing gear, clear to land, runway 10 with 150 degrees, 10 knots, clear landing 1013. Clear to land, runway 10, altimeter 0013, we have the gear down and locked, go 1096. 1096 on the ground is 13, Tony Wright, contact ground 121.1. 1210, go 1096. Azul 2795, mantém 1180.